Em Amós, capítulo 9, verso 11, nós lemos assim: Naquele dia, diz o Senhor, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Diga, tabernáculo de Davi. Diga, louvor e adoração. Diga, espontaneidade. Minha, diante de Deus. Ele diz, eu vou levantar este tabernáculo, esta verdade na sua vida, que está caído, e repararei as suas brechas. Tornarei a levantar as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu preciso do Senhor, porque é Ele que vai restaurar o tabernáculo de Davi, restaurar as brechas. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18:19, um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortalecida. Porque o Senhor nos chamou para caminhar em igreja? Porque um irmão ajudado por outro irmão é como uma cidade fortalecida. Essa semana nós tivemos um testemunho também de dois irmãos. Um irmão decidiu ajudar o outro. E isso é o que a palavra de Deus diz. Faz com que o outro seja uma cidade fortalecida. Se eu ajudo meu irmão, eu o transformo numa cidade fortalecida. Se eu semeio isso na vida do irmão, eu também vou receber isso. Algum irmão, porque estou tendo comunhão, vai ser uma bênção na minha vida e vai me transformando em uma cidade fortalecida. Todas as brechas, estas e inúmeras outras que o Espírito Santo vai falando com você, podem ser restauradas. Quando continuamos a ler o livro de Neemias, nós descobrimos que o povo se uniu. Os irmãos dentro de Jerusalém, aqueles que vieram com Neemias, aqueles que talvez ouviram falar e voltaram para Jerusalém, se uniram, caminharam juntos. Então a cidade foi restaurada. Você vai ler no capítulo 3 a quantidade de famílias que foram trabalhando juntas para restaurar o muro da cidade. Você vai ver no capítulo 4 como Sambalate tentou destruir e como Deus deu vitória, porque todo aquele que decide caminhar para restaurar a cidade, o Senhor se compromete com ele. E o Senhor o leva em comunhão com os irmãos a restaurar as brechas. O Senhor tem me levado a me assentar e conversar com muitos irmãos. Alguns que ligam e pedem, marcam. E você pode ligar e pedir, eu quero marcar um tempo com o pastor, quero marcar um tempo com a pastora. Se você já veio algumas vezes, dá tempo para outros irmãos que não vieram, viu? Mas se você não veio, pode marcar. Se você precisa, pode ligar. Por quê? Porque juntos nós vamos ajudando uns aos outros. E não é uma missão simples e fácil. Às vezes eu tenho que ministrar algo, às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa, mas ter aquele tempo ministrando, mas a palavra do Senhor diz que eu só vou ver meus irmãos como cidade fortalecida, se eu, como irmão, ajudar. Comunhão, decisão. Pode ser, irmão, que até eu precisava já ter, tem alguns irmãos aqui que eu já falei, eu preciso ter um tempo. O Gustavo e a Rosilândia, eu preciso ter um tempo com vocês. Como eu não dou conta de ter tempo com todos numa única semana, Deus vai abençoando que vai se encaixando o tempo certo de cada um. Mas saiba que nós vamos caminhar para juntos restaurarmos muros. Restaurarmos muros. E esse tem que ser um desejo, um desafio seu. Você e eu seremos ajudados pelos nossos irmãos, mas somos nós que vamos falar, Deus, me dá sabedoria para pedir certo. Porque se eu não souber pedir, se eu não souber orar, o rei vai até ver que eu estou precisando voltar e restaurar minha cidade. Mas eu vou dizer, não, deixa quieto, não, oh, que vergonha. Eu preciso ter palavras sábias para chegar diante do rei. Falar assim, eu vou restaurar os muros da minha cidade. E eu preciso disso, preciso disso e preciso disso. Não foram os magistrados que estavam lá em Jerusalém que pediram isso. Foi Neemias, porque ele é que estava querendo restaurar os muros da sua cidade. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós nos acheguemos, busquemos dele sabedoria, saibamos o que dizer. Neemias chegou assim, aqui ó, tem uma carta do rei, eu estou restaurando minha cidade, e eu não abro mão, eu vim aqui, governador, eu vim aqui, dono da floresta, eu preciso disso, eu estou restaurando minha cidade. Se Neemias ficasse lá pensando, vamos ver se o Asaf vem aqui, e se o Asaf, ele é o chefe da floresta, e vamos ver se ele, Deus toca no coração dele para ele vir e me dar madeira, não. Eu estou aqui, seu Asaf. O rei me deu madeira dessa floresta. Me dê as madeiras, eu estou subindo para Jerusalém. Estou restaurando minha vida, estou restaurando minha cidade. Estou restaurando minha família, estou restaurando meu casamento. Estou restaurando minhas finanças. Estou restaurando os muros da minha vida.